Turno no meio, à direita na curva 130, reporte para o cancelamento. Direita 130, reportará. Salve só, controle de Salvador, o senhor prefere ter acesso para o procedimento ou voo direto ao M? Ah, inicialmente desce até o nível 160, ainda em órbita, no botinho do M. Apagou só, fica na prova do L, está na tela 60, escuta o controle. Está na escuta, está no 160, apagou só. Visual, propõe cancelamento, 4196. O 4196, regra de velocidade no 721. Esse parou no 1500, pede que aumentou o Salvador em 1985. 1500, confirma a frequência? 1895. 295, obrigado, senhor. Torre Azul, 4196. Azul 416, tráfego avistado, checa o trem em pista no 7. Baixado, travado, senhor. 1950, 1950 graus, com 10 nós, altímetro no 0, no 7, pista no 7, pouso autorizado. Ciente, livre pouso no 7, 416. 351, tá 305, obrigado, boa tarde. Apago o fiosco, cadência para 4 mil pés, o ajuste 1017. Para 4 mil pés, eu estava no 017. Faz o bloqueio, autoriza a curva de recurso que dá igual. Quer fazer curva esquerda? Afirmo. Vou ficar lá, se reporta, será curva esquerda. Esquerda, para o Patagô Fiosca, reporta cruzando uma centena? Reportará cruzando uma centena. no meio, no solo 24, libera a esquerda via Lima. Na Lima, mantém a posição e chama o solo 121, décima 1. Lima, mantém a posição, solo 211, azul, 41 no meio. Cruzando uma centena para 4.000, apagou o flash. Já apagou o flash. Solo, Salvador, azul 2, 4.1 no meio, na Lima. Pelo no meio, direto parte principal, hoje é a posição 03 do parte principal. Parte principal 03, 4.1 no meio. Eu solicito o final piloto, tráfego de piloto, atitude de trás. Condições visuais para o piloto. Para o piloto. Autoriza? Pagou o piloto para quase descendo para 2.000 pés com 017. Ainda mantendo a reta, descendo agora para 2.000 pés, motorizado já para o final piloto. Toca autorizado. Gente, mão esquerda, prova inicial piloto. Estamos já. Controle ao papagaio frágico. Atrapalha o sequenciamento se o papagaio frágico fizer um tráfego padrão para consumir combustível. Já tive o papagaio frágico. A intenção é tráfego visual, arremete na final, tráfego padrão e ponto final. Mantém 2.000 pés, autoriza o atitude de tráfego. Apaga o fiosco, desce para o atitude de tráfego local e chama a torre Salvador em 1895. Desce o atitude de tráfego, chama a torre Salvador em 1895, grato. Salvador, apaga o fiosco. Apagou o fiosco, reporte inicial piloto. Batará. Intenção é arremetida no ar para tráfego padrão e ponto final. Gente, então para tráfego padrão autorizado, você pode iniciar na arremetida. Boa tarde. Final piloto, autorizado piloto, reporte base checado, o Papa Golfo. Ou sem paraquedas? Será sem paraquedas, pouso. Sem paraquedas, sim. Base entre baixar travado, copos, porra, remete no ar, tráfego padrão. VIP checado, reporte aí se não é metida, Papa, Wolf, Oscar. Botará. Gente, reporte novamente na base, checado. Pago o fio, acho que a base, trem baixado, travado, 4 supor, pouso final, sem paraquedas. Gente, BIP checado, vento 1500129, altímetro no 07, BIP checado, pouso autorizado, sem paraquedas. Papa Golfo, acho que. Oscar Golf Oscar, no solo 34, autorizado backtrack, táxi pela pista até a interseção hotel, reporte liberando a pista via hotel. Estacionar frequência livre, o táxi autorizado pelo Pátio Militar, tá? Apagou o choque. Bravo, zero, Bravo, zero. Sul 04. Patrulha 04, na escuta, prossiga. Pode ser 402, você tem lote conservador? Chegou na companhia, sim. Patrulha do lote conservador. Você não tem numeração? Espalha essa informação com ele. Chama para táxi de decolagem, Yankee Zulu Kilo, ou patrulha 04. Aguardo o número de lote. Tá, no lote eu fico com a Mari, 44 talvez. Azul 4402, programa de espera na posição Mari, o controle aguarda a numeração dos lotes para o poder prosseguir para Salvador. Afirmativo, a pessoa espera na posição Mari, já era tudo normal no meio de prova. Autorizado o táxi decolagem da presente, o vento 150 graus. Zulu no zero, até Pubave, Papai Uniforme Bravo Alfa Vita Pubave, após a Zulu no meia, até Belo Horizonte para o Hotel Zulu, após conforme roda do plano. É colocou no zero, curva direita, subida da El, após Letra e após Motiva. Aciona 5553, controle 120, decimal 8, azul 4065. Ah, então teria já algum código de transponder para alocar ou nós só temos 1543 para o patrulha 04? Mantenho acionado anteriormente, 153. É, 1543 no transponder patrulha 04. Afirmo, mantém ali no litoral, vai distanciar as comunicações, patrulha 04. Linha do litoral vai manter, vai aguardar para preferência de comunicações 04. Chama o controle 120.8.4.04. Vai chamar em 120.8.04. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Patrulha 04. Bravo Delta Alfa, na escuta, controle 2000 pés, na final por 310. controle Salvador, é o Patrulha 04. Patrulha 04, na escuta do controle, você consegue visual 107. Confira para 04, senhora. Mantém aqui condições visuais, na escuta do controle Salvador. Vai manter, 04. Controle Salvador, ou Bravo Delta Alfa. Bravo Delta Alfa, mantém 2000 pés, por 310, aguardando o todo. 2310, sou autorizado para fazer visual via liberal, meu pai. Bravo Delta Alfa, deixa para 110, voa na proa do farol de Itapuã, Bravo Delta Alfa. 110, farol de Itapuã, Bravo Delta Alfa. Mário 4462. O azul 4462. Retração para sinal de autista 17. Mantém a proa 020. Limitado pela radial 310 de Salvador. 7. Proa 020. Limitado para 310 de Salvador. 4462. Patrulha 04. Confirme o piloto em comando. É o 01. Azul 4462, o senhor pousa na pista 10, mantém a chegada Mari, após Mari Itapi, Itapi Duna. Mete pra Mari, chegada Mari, Mari Itapi, Itapi Duna, pousa na 10, 442. Bravo Delta Alfa, fica atento ao tráfego Bravo 407 no rumo oposto a 6 milhas à sua frente. Para adianto, não está visual com tráfego Bravo Delta Alfa. Gente, ele está mantendo 500 pés também no corredor cheio. Salvador, boa tarde, Eco Serra Bravo. Eco Serra Bravo, na escuta do controle, mantém a proa, descendo até 140. Mantém a proa 140, em descida, Eco Serra Bravo. O controle é o 4462. 462, azul, prefeito. Funcionando a expectativa do pouso ao nosso site, ficamos um pouquinho alto, precisa um 3-0 pela esquerda, uma deterioração pela esquerda, para poder conseguir a chegada. 4462, programa é a sua posição em TAP nível de voo 050. Nossa, é o TAP 050, 4462. Eco Serra Bravo, livre descida para uma. Nível de voo 1110 inicialmente, Eco Serra Bravo. 1110, Eco Serra Bravo. Serra Bravo, chama final Salvador 199 decimal 8. 198 Bravo. 14462, chama final Salvador 199 decimal 8. 198, 4462. Autorizado, posicionamento comunicativo, patrulha 065. navegador do 406. Boa tarde, eu prossiga. Bem, 1544, local é o teste mais bom, é isso? Com o transponder 544, decola de imediato para o sul. Decolagem para o sul, Guardião 01, no vento agora no 50 graus, 129, ajuste no 017, chame fora do solo, Guardião 01. Guardião 01, considere-se decolado aos 05, atento somente a um H60 com um Black Hawk, aproximadamente a 300 pés na linha do litoral, e chame controle agora em 120.8, Guardião 01. 120.8, Guardião 01. Guardião 01, só para informação, a hora, a área agora já está desativada, senhor. Da desativação da área. Guardião 01. Guardião 01, atento a tráfego agora na posição de 1h03, a indicação aqui de 100 pés, mas o tráfego deveria estar 500 pés próximo à farol Sapó. Visual com tráfego? Visual com Black Hawk. Retiro Guardião 01, 600 pés, litoral sul, é porta Plana Fonte Nova. Para informação, o tráfego do patrulha 04 agora na vertical da Continuava a também a 510. O guarda está ciente, vai subir aqui pelo litoral da Cidade Croácia, continua, vai tentar interceptar, atingir o navio. Delta Alfa? 01, se você me comparou no meu tese, se chama 097. Atingindo para 1000, Guardião 01. Delta Alfa, controle? Está no instalatório da porta. Já livrou o tráfego, quando autorizado em condição de ir direto ao hotel. Bravo Delta Alfa, chame agora a Torre 198-295. Camarada, Bravo Delta Alfa. Controle, Salvador, está passando isso, criança de campo, informação S3, está entrando o transporte de peso. Patango, Whisky, Yankee, Tango, para nível de voo 050, autorizado a chegada a mão. Confirme intenção de pouso pista 10 ou 17 de Salvador. Delta Alfa. Paciente, o Bravo Delta Alfa, então aproxima para 10. A pista 10 já em uso, o esquentando. Vai seguir para 10, esquentando e descendo para 5.000 pés, chegada a mais. É o Bravo Delta Alfa. E Negativa então, Bravo Delta Alfa, aproxima direto tanque seu hotel. O vento agora em Salvador, 160 graus, 10 nós. Certo. Zero 04, somente para informação, tráfego Guardião 01, passando 700 para 1.000 pés, seguindo também para patrulhamento do setor da Fonte Nova. Agora tráfego através de Fiat. Ah, ciente, confiando, visual com o meu, o patrulha 04. Conformado, quando o tráfego estiver mais próximo, o patrulha 04. Ah, ciente, 04. Então, o Iskank Tango da presença está autorizado mais direto toque. Direto toque, o Iskank Tango. Pouso autorizado, vento 170 graus com 119, ajuste no 07. Eu sou o uso para o Bravo Delta Alfa. Posto aéreo 6702, apresente o voo direto Itápia. Afirmo, da presente voo ITAP para o sequenciamento por 06702. Projeto Bravo Delta Alfa, seu solo aos 10, ao estacionar parte militar, frequência livre, bom descanso. Azul 4065, autorizado alinhar e decolar. Pista no 0, vento no 60 graus com 119. Primeiro alinhar e decolar da pista 10, azul 4065. Autorizado para o DITAP, seu CERN, 702. 702, confirme. Autorizado para o DITAP. 702, já no idade de descida? Ainda negativo. Gente, o 6702 desça só no ideal, inicialmente para nível de voo 150. Ideal, autorizado para descida 150. O guarda-garoto? Dando para chegar. Pode se bater aqui para 3 e 10, depois do capitão do guarda-garoto. Guardião 01 no controle? Vai se botar. Presente, chame Salvador na frequência 119, decimal 35. 119-35, guarda-garoto. Delivery, good afternoon, German Air Force 886. Bravo, confirme o trem de pouso embaixo checado e avistando. Está visual, trem embaixo checado e travado, Eco Serra Bravo. Eco Serra Bravo, bip checado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 10 nós. Micro pouso. Azul 4065, decolado aos 1-2. Chama agora o controle Salvador em 1-2-0-8, bom voo. 208, bom, 4065. 140651 1000, mantendo a reta da EL. 140-65, está sob contato do radar, tudo inicialmente até nível de voo 140, após 2000 pés direto Leda. Sim, está restrito a ascensão ao 140, após 2000 Leda, o azul 4065. Tango Whisky Yankee Tango da presente, voo direto Duna, desça para 4000 pés, ajuste no 097. Direto Duna, 4000 pés no 097, extensão. Guardião 01, prossiga. Já, pedido sucesso aí ao chamado 7018. 1198, Guardião 01. 1198, Guardião 01. Controle do 0702 de abecida. 7702, desce inicialmente para nível de voo 1050. 0702, 1050. Azul 4065, controle. Informou que salvando Leda, 4065. 4065, suba restrita a uma centena, 4065. Uma centena, azul 4065. Pela restrição, nível 100. Afirmativo, restrito uma centena, azul 4065. Força aérea 6702, autorizado descida até nível de voo 120. Para informação, tráfego posição de 1 hora, 2 milhas. No rumo sul, passando nível de voo 045 para uma centena, um eco 190. Sim, antes do tráfego, ainda não tendo sequer, autorizado nível 120, Força Aérea 6702. Controle, boa tarde, 63-14, este. 63-14, show controle Salvador, acione identificação, inicio do som 2409. Número 4 na aproximação, livre descida para o nível de voo 130. 130, confirme que foi para o 6314. Negativo, 6314 do Xané, redução a 2409, descendo para nível de voo 130. 240130, 6314. Tango East, Tango, chama final Salvador, frequência 119, decimal 8. Attending level 160, approaching Alpha Golf November. Porque o 021 Alpha standby. Tango East, Tango, Tango, controle. Controle azul 4065 necessita, desvio à direita, uma pro 230. Livre desvio, mantém a restrição de uma centena, azul 4065. Livre desvio, mantém a restrição de uma centena, azul 4065. Porque o 021 is Skunk Identification, descendo flight level 060, reduce speed to 250 knots. Descending level 060, reduce speed to 250 knots, default 021. Azul 4065 para informação. Tráfego posição de 9 horas, 15 milhas, tráfego deslocamento nordeste, passando a nível de voo 170, para nível de voo 120, André 99. Gente, azul 4065. Continua a aproximação, aguarde a pista livre. Alô, pista livre. Entrou a pista 70. Azul 4462, pousou 30, pista no 0, vento no 60 graus, zona 09. Aéreo, repouso, 4462. Eco Sierra Bravo, ciente ao estacionar frequência livre, parte militar, bom descanso. Frequência livre, parte, bravo, com certeza. 2584, boa tarde, prosseguindo. 0254, Capitão de Instrumentos, Salvador, Brasília. 400, setorização. Ok, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 1017, Força 2584. Guarda a cópia, Força 2584. Tem 3 mil pés na vertical do estádio, patrulha 04. Salvador Air, Portugal, 021. 021 Alpha, go ahead. Aviar standing runway 10 for landing, over. The runway 10 is in use, sir. You're gonna proceed as far as the both arrival. After you're gonna complete final exit approach to land on runway 10 at Salvador. Air Portugal 021 Alpha, confirmed. Muito obrigado. Azul 4065, confirme desvio por quantas milhas? É, possível voar Motiva, bastante comuns na área, azul 4065. Nossa coordenação 4065. Série 6702, previsto segundo dia, frente? Negativo. 6702, livre descida para nível de voo 050. Informo que em caso de desvio, os institui pelo lado direito. Devido a tráfego agora cruzou com o senhor, posição de 10 horas, 12 milhas. Autorizado 050, paciente, desvio pela direita, então tráfego de queixa. O azul 4065 suba para nível de voo 340 da presente direto Motiva. Sobe 340 voando Motiva, azul 4065. Cilindro 6314 desça para nível de voo 060. 060, cilindro 3014. Vente para informação, a aeronave na escuta do controle Salvador, pista em uso, pista 10. Nono, 442, boa tarde. German Air Force 886, could you please confirm that you have our flight plan to Echo Delta Delta Tango at